purificação no deserto. O Senhor falou a Moisés: com voz de amor, lançai fora o que é imundo, para que em vós eu possa habitar. E Israel, com coração sincero, fez conforme a ordem do Senhor. A pureza em meio ao arraial era o desejo do Criador. Diante do sacerdote, ela estará com a oferta para o Senhor clamar. Águas amargas, a verdade virá. Se em seu coração algo ocultar, mas se limpa ela for, a vida em seu ventre irá florescer. Começaste em mim, tu vais completar. É, Senhor, meu coração pode voar. Tua luz restitui, Senhor, a minha alma de pecados. Eu quero ser. Em cada passo sou tua canção. Com fé e esperança vou prosseguir. Na presença do Senhor eu quero.